machucar os corações. Portal do Arrocha. Às vezes procuro entender por que você me faz sofrer. Desculpas já não curam mais um grande amor que vive a sofrer. Me esqueça, não ligue mais pra mim. Me esqueça, não ligue mais pra mim. Na verdade não há distante tão longe que um grande amor que sempre se esconde. Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça. Não entende nada que o coração de alguém não sabe mais amar. Quem te ama destruiu o nosso amor. Faz sofrer. Desculpas já não curam mais um grande amor que vive a sofrer. Me esqueça, não ligue mais pra mim. Me esqueça.